coisas estão como estão, por isso mesmo assim não ficarão. Quer que mude? Então mude, pra algo mudar é tão necessário quanto respirar. Tão natural quanto um rato no esgoto, tão certo quanto luar após o outro. Cuidado com essas que te arrasta, igual da Lila, traíra, devassa. Se te enfraquece, se afasta, não é preciso muito. Se a fé for do tamanho de grão de mostarda, já basta. Não importa se é cristão, espírito ou rasta, padre, pastor ou bruxo. Hoje pra todos esperança é um luxo. Procura felicidade em alguém, não encontra em ninguém. Quer um caminho, mas não vê nenhum. Enquanto isso, uns se sustentam em outros e outros se apoiam em uns. Meia isso me adapto, se tô pronto pra guerra, pra vitória, também me sinto apto. A vida no papel de lê-se ou nascer, lê-se ou na com ela vou me impressionar. Cicatrizes de guerra, colê-se ou na. Todo dia um novo dia pra se superar. A vida é agora, acorda amigo. Até quando teremos sonhos no achados e perdidos? A vida é agora, acorda amigo. Até quando teremos sonhos no achados e perdidos? O povo cativo de onde é nativo, sem objetivo pra seguir vivo. Reféns em seu próprio lar, é como ver peixe se afogando no mar. A história se difere com o mesmo enredo. Tanto tenho lutado contra o mal que mal tenho tido. Tempo pra ter medo, não ando no errado pra evitar o capataz. Mas ele anda equivocado, matando a paz. Tempo, mas não tremo, vendo a sombra balança de sufocante do enforcado. Cuidado, pois a sombra do mal seduz. Tanto que quantos crimes são cometidos, assombrada cruz sem sombra de dúvida. Maldade, a sombra da morte no olhar do covarde que na madrugada mal deduz. Mas isso não te assombra, depois que conhece a luz. Em meus maus momentos, gerencio e direciono meu macro talento que causa confrontamento na mente de quem passa horas em frente a um micro e adquire um micro entendimento. A vida é agora, acorda amigo. Até quando teremos sonhos no achados e perdidos? A vida é agora, acorda amigo. Até quando teremos sonhos no achados e perdidos? Então, só se não quiser, só se não tiver fé, tudo que quiser ser, assim será. Porque ninguém pode vencer que não desistir, resistir, persistir, já que nada vem de graça, de graça conquiste. Sou um sinistro tipo de Beezy. Viver é hard pra quem joga easy. Se aprende com as derrotas, mas ninguém bota derrotas num release. Sem crise, vamos que vamos. Bola nos planos, e meus manos. Tamo chegando, rap bombando. Slack trincando, track insano. Nós é zica, nós é zica. Falta esperança, fé se multiplica. Se fecham as portas, nós mete e aplica. Sem voz, não fica. Quem disse acredita, não pica com nós que o bang complica. Ai, é, o bang complica. É sangue no sol e a gangue revida.